Eu sei que tens um plano pra mim. Eu sei que ele irá se cumprir. Tu és o Deus do meu coração. Minha vida eu entreguei em suas mãos. Eu sei que és o bálsamo da vida, pois quando não havia nenhuma saída, meu Deus, estendeste as mãos para mim, dizendo que esse não